méritos de um jogo sem vitória. Valeu do que tanto amor, respeito, as glórias. Minha humildade, meu brilho não tem preço. A minha dignidade acima dela, só Deus parceiro. Quantas histórias, tantos depoimentos, tanta angústia de dor, lágrimas de sofrimento. Bem no relento, quantas noites sonhando acordado, contando os dias para ver na flor o orvalho. É complicado refletir, se ver abatido, se olhar no espelho e ver seu próprio olhar entristecido. Por isso eu digo, vai por mim, esquece a ilusão. Tempo sagrado cê trocou pela ambição. Quantas noites, tantos dias, dando a vida em pró, pra no final de 0 a 10 escolher a menor. É bem pior, pelas costas vira traição. Me dá um nó, olhar pra trás e ver que foi em vão. Eu tô firmão de coração e não pela emoção. Solitário, combatente, sim pela razão. Ó rei dos reis, dá-me um coração, transbordando de alegria, de amor, sem solidão. Uma canção linda e bela, feito a primavera. O céu azul cheio de estrelas, longe de uma cela. Do que valeu tanto amor e o sucesso, se no final da história o reconhecimento é zero? Do que valeu tanto amor, respeito às glórias? Oh, valeu do que? Um jogo sem vitória. Amor, o respeito, as glórias. O que valeu? Um jogo sem vitória, sem volta. Olho pro céu e vejo a lua, as estrelas a brilhar. Me sento na calçada e começo a relembrar. Na infância, parceiro, no meu passado, a lembrança me confunde, me deixa desnortear. É embaçado, trutal, ser humano é sofredor. No coração se encontra o ódio, a dor, o amor, o rancor. Tipo a lágrima que escorre no rosto, do arrependimento ou se pá, do desgosto. E aqui mais um guerreiro que segue firme e forte, mais um soldado de Deus na fé e não na sorte. Às vezes é bom lembrar, nos tempos de infância, do barraco de madeira, da favela e das crianças. Eu agradeço a Deus por tudo que me concedeu. Eu agradeço ajoelhado a mãe que Jesus me deu. Hoje eu tô aqui fazendo esta canção. Na ponta dos meus dedos se encontra meu coração. Tanto amor, respeito às glórias. Oh, valeu do que? Um jogo sem vitória. O amor, o respeito às glórias. Um jogo sem vitória, sem volta. Tanto amor, respeito às glórias. Um jogo sem vitória. O amor, o respeito às glórias.